1805. 1805. 1805. Salvador, boa noite, voo no 714, Paracaju. Voo no 714, muito boa noite, Paracaju, está autorizado nível 230. Sou decolada 10, cumpro o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, para sair conforme rota. 5021 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. 230 Aracaju, decolo externa. Conforme o plano é a rota, estamos com 0.8. Planejamento correto, chama quando pronto, puxa, confirma a posição que se encontra. Posição 8, vai chamar. Solar, voo 896. Prossiga. Só para informar o pessoal da Infraero aqui, que a caminhonete que está aqui ao lado 8 está com o farol bem na cara da entrada do pátio, dificultando a visibilidade da nossa entrada. Vou informar eles, obrigado. Obrigado. Solo, boa noite, TAM 3152, informação Bravo, autorização Maceió, pronto, cópia. TAM 3152, muito boa noite, para Maceió, está autorizado nível 330. Sou da Corda 10, cumpro o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, após prossegue pelo risco 58, conforme rota. 5014 é o código, transponder 120.8 é a frequência do controle. TAM 3152. Autorizado Mateo 330, decolada 10, Puca, Aracaju. Meu permiso 58, 5014 e controle 120.8, 3152, box 612. Planejamento correto, chama quando pronto para o puxo. Chamarei, TAM 3152. Salvador, boa noite, 0805, Libro. Boa noite, 05, boa noite, prossegue via Alfa Juliette para o 03 do pátio principal. Alfa Juliette, posição 3, voo no 805. Bruno 52, Fox 612, pushback em acionamento. 3152 autorizado, puxa acionamento de Timotex. Autorizando chamada de Batax, então 3152. Para o táxi, fundo sem cono. 2 horas e 24, alterna Aracaju. Fundo 51, 2 horas e 24, Aracaju, confere? Confere. Prossegue via Índia Alfa, ponto de espera, 102.95, altímetro marca 1014, tem bom voo, 3152 da TAM. Índia Alfa, ponto de Aracaju, 95, obrigado. Alô, boa noite, eu vou no meia, já no meia, quem tem, não tá bravo. Matrícula? Vou no meia, zero meia. Vou no meia, zero meia, muito boa noite. Está autorizado para Campina Grande, nível 390, sul da Cola da 10, com perfil da saída Pucasipar, onde prossegue via Pêsulo 10 conforme rota. Acena 5032 no transponder, 720.8, a frequência do controle. Você poderia confirmar a saída Pucasipar? Afirmativo, com curva esquerda após decolagem. Está autorizado Campina Grande, nível 390, decolando no 0, Pucasipar, curva esquerda, Upper Zulu 10 após. 5032, ao transponder 208, ao controle 606. Protegimento correto, chama quando pronto para o push. Chamará no 25, voo no 606. Argentina 1911, good evening. Argentina 1911, good evening. For clearance, to stand by because I don't have your route, okay? Maintain this frequency and rate, please. Well, maintain this frequency, Argentina. Argentina 1911, ready, copy? Ready, copy, Argentina. Here to receive the flight level 340, runway 10, Arbo, departure, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure, Elefa, transition, Echo, Lima, Echo, Fox, Alfa, retransition. After departure, turn your right via Upper Zulu 21, conform your route. Scout 5033 and frequency approach 120.8. Okay, clear to receive Alpha level 340, departure runway 10, RL departure LFA transition, turn right after the clock via Upper Zulu 215023, departure frequency 120.8, Argentina. Your departure will be Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Arbor, transition, Bravo, departure, LFA transition, Argentina. Both character, come for pushback and startup. Call you for pushback and startup. Bravo, posição 3. Gol no 805, autorizado para Natal, 370 nível, sou decolo da 10, cumpre o perfil da saída Pucasipar, após decolagem curva à esquerda, onde prossegue via Pêsulo 10 conforme a rota. 5011 é o transponder, 120.8 é o controle. Autorizado Natal, nível 370, decolo da 10, sou esquerda na Pucasipar, vai na Upper Zulu 10, 5011, transponder, controle 1208, gol no 805. Protegimento correto, chama quando pronto para o push go. Alô, Salvador, boa noite, 96 para João Pessoa, está autorizado nível 370. Decola da 10, cumpre perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, prossegue via Perisco 58, conforme rota. 5031 é o transponder, 720.8 é a frequência do controle. Cotejamento correto, chama quando pronto, depois. bom dia. Tano 3152. Tano 3152, contato radar 330, saída PUC. Controle. Autoriza para o de Aracaju, Butan 3152? Aguarde. Aguardando. Zulu 52, o centro não autorizou direto para Aracaju, mantém a saída. Sente, mantém a saída, Butan 3152. Zulu 52, Recife, 1-2685, 2545. 2085, 2545, Zulu 3, Zulu 52. Tem questionamento, gol 17 no 4, posição 8. Autorizado, posicionamento chama táxi, no 7 no 4. Falou, eu vou meia, zero meia, para o perfeccionamento, posição 5. 06, autorizado, posicionamento, chama táxi. Chamada para o táxi, autorizado, gol 06, 06. Com 148 a bordo, autonomia de 1 hora e 50 minutos. Alterna Salvador. 1h55, Salvador, qual foi a sua pessoa da base, por gentileza? 147. Contorno ao pátio via Indian Alpha no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013, fique atento ao tráfego da companhia e puxe no 5. Pátio Indian Alpha, 13, tenta entrar na companhia, vamos participar. Torre Salvador. Boa noite, Bruno 714, Monte Pé. Boa noite, 714, autorizado Leandro da Cláudica 10, 100 graus, manda a nós. Além da cola, pistola 0, Bruno 714. Autonomia, por favor? 4 horas. Segue em frente, via Indian Alpha, ponto de espera 118.95. A altimetro marca 1013. Indian Alpha, 1013, ponto de espera 1295, 1606, ponte. Bom dia, Gono 606, pronto, ponte espera no zero, pronto. 606, boa noite, bom dia, né? Aí mantém, tudo bem. Ali mantém o no zero, Gono 606. Uno 7, Uno 4, decolado 5-3, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite. 7, Uno 7, Uno 4, passa 1200. Uno 7, Uno 4, contato radar 230, será PUC. PUC, ascensão 230, Uno 7, Uno 4. Gol no 805, aguarda Brenda Estupro. Oi, né? Se considera, tá autorizado, puxa, me quando pronto, tá, no 805. Camara para o táxi, gol no 805. Note 06, 100 graus, 10 horas, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, Gono 606. Argentina 1911 here to push back and set up comfort attack. te dá um plano internacional, ZD do Sol. 8, gol no 606, bom dia. Bom dia. 370, it's clear, clear runway 10. Departure will be Puka departure, depressed transition, after departure turn left. Skog 5035 and frequency approach 120 this small way. Hey, to Lisbon, port level 370, runway 10. Puka transition, depart left turn, squawk 5035 and approach 120 this small way, departure 024. Correct, sir. Come for pushback and start up. 3170, identifica, chegada a Mari. Desce via para 2000, ajuste 1013, reporta localizador. Projeto PAP desce até o 50, 3170. Salvador, poderia coordenar para o gol no 714, pro do Alfa Romeo 363? Aguarde. Obrigado. Parte gol no 805 com 1-7-0 a bordo, 2 horas e 40, alterna Maceió. 1-7-0, 2 horas e 40, Maceió, confere? Firmou. Quente Alfa, ponta de espera 7895, altímetro 1013, tem bom voo. Alfa, 4-0-1-0-5-5-3 agora, 102, ou 905. Sétimo 4, sendo autoriza direto Aracaju. Direto Aracaju, agora no sétimo 4. Controle o gol 9606, solicita a proa de passe possível da presente. Mantém o perfil, o gol no 606. Mantendo o gol no 606, graças. Boa noite, Léo, decolar 90 graus, 10, 9, 1013, notinho. A linha, decola 0, boa noite, 0. Gol 1714, chama Recife 2085-2545, rodem diretamente com o mesmo, o 210. 2005, boa. Boa noite. 896 autorizado, puxa o salário de cima táxi. sim, teclado 02, controle 120, décimo 8. 20, décimo 8, tchau. Tchau. Boa noite, bom dia, enfim. Gol 1805 contigo. Gol 1805, contato radar 3706 da PUCA. 3706 na PUCA, 1805. Gol 1606, Recife 1268512545. 1255, 2545, Recife, gol 1606, bom dia. Ano 3170, 2000 pés, ajuste 1013, está livre LS, reporta estabilizado. 2013, reporta estabilizado, 3170. Salvador, Argentina 1911, gate 10 for pushback and setup. Argentina 1911, clear pushback and setup, come for taxi. For you for taxi. Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. Tenha bom voo até a próxima noite, 9 meses. Pode ser frente, então, ao ponto de espera da 06, boa noite, atualizado. Costa, voo 1896, atualizado, Leandro Ecolar, 90 graus, 8 nós. Argentina 1911, request taxi. Approve the taxi via in April, India and Alpha, hold point to contact the tower, 118.95, altimeter 013. Gol no 805 Recife, 1685, 2545. 2685, 2545, não. Controle Salvador, boa noite, gol no 896. Gol no 896, contato radar 370, saída FUCA. 370 na saída FUCA, gol no 895. Boa noite, é o TAN 3170, está na final do X-Ray, baixar e travar. 3170, baixa travou, pista 10 pouso autorizado, 100 graus, 10 nós, 1013, livre pouso. Sente do livre pouso, TAN 3170. No 896, suba restrito para nível 350. Restrito nível 350, gol no 896. Street 5556, call ID and clear my arrival distance, flight level 050. My arrival clear distance, flight level 050, Street 5556. Taking present position, Argentina 1911. Line up and wait, runway 0. Line up and wait, Argentina 1911. Solo 13, direito, 2-9. Prossegue Tangues e Alfa Juliette, meia dúzia, no pátio principal. In 1911, clear for takeoff runway 10, in the 090 degrees, 08 knots. Clear takeoff runway 10, Argentina, 1901. Gol 1896, submanter 350, Recife 2085, 2545, bom voo. Ah, confira a primária, por favor. 12685. 2685, 254, não, 3685. Parte good evening, this is Argentina, 1911. 1911, everyone at 15. The score code is 5033. 5033 and sound of control frequency 120.8. 0 on outboard departure, Argentina 1911. Gol 903, não identifica, chegada bom, firmeza para 4000, ajuste no 013. Gol 4000, participação 903. Argentina 1911, fly direct Alpha. Direct Alpha, Argentina 1911. 556, descend 2000 feet, connect 1013. 2000, altimeter heading 1013, 55556.